Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos para a leitura do nosso livro, Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual teu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones. Leitura autorizada pela BV Books. Hoje falaremos sobre conhecer os desafios exclusivos. Já mencionamos anteriormente que a busca por Deus exige coragem, força e perseverança. A razão pela qual você irá precisar dessas qualidades está relacionada com a abundância de falsos ídolos e visões de mundo e religiões concorrentes que estão ao seu redor. Nem todo mundo irá concordar com as suas conclusões a respeito de Deus e a maneira como ele trabalha no mundo. E você poderá ser até criticado pelas suas convicções limitadas. A outra razão pela qual você precisará de coragem, força e perseverança está relacionada com o próprio Deus. O ponto principal é que Deus não é fácil de ser entendido. O que talvez você esperasse de um Deus infinito, invisível, independente e incompreensível, se Deus fosse fácil de ser entendido, como Agostinho de Hipona certa vez observou, ele seria um ídolo. Mas Deus não é um ídolo. Ele é Deus e não há ninguém acima dele. Deus é tão imenso, tão poderoso e tão além de nós que é impossível compreendê-lo totalmente. Os teólogos chamam isso de incompreensibilidade de Deus. Porque Deus é infinito e nós somos finitos. Não temos a habilidade de compreendê-lo por completo. Mas isso não significa que não possamos saber nada sobre ele. Isso só significa que nosso conhecimento é limitado e parcial. Como disse R.C. Sproul, o infinito pode captar o infinito, mas não pode alcançá-lo. Há sempre mais de Deus do que somos capazes de apreender. Consequentemente, qualquer busca por Deus não pode desvelar tudo sobre ele. Zofar, um amigo do sofredor Jó, fez esta observação: porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria que poderás tu fazer? É mais profunda do que o infinito que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Jó 11, 7 a 9. E o próprio Deus nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 a 9. Incorporada a essas palavras imortais do único Deus verdadeiro, está a ideia de que Deus não é apenas incompreensível, mas é também transcendente e autossuficiente. Isso quer dizer que Deus existe fora de sua criação e não depende do universo ou de qualquer outra coisa nele para existir. Além disso, Deus é autoexistente, o que significa que ele não possui origem ou explicação. Para as pessoas inquisitivas, principalmente aquelas inclinadas à filosofia e às ciências, essas qualidades de Deus representam enormes desafios. James Boyce, pastor aposentado da Tent Presbyterian Church, na Filadélfia, resume desta forma: filósofos e cientistas irão admitir que sabem muito, mas outra coisa é admitir que existe algo que eles jamais irão saber por completo e que, na verdade, eles nem sequer possuem as técnicas para descobrir. A fim de compreender Deus, os cientistas podem tentar compará-lo ao seu nível, defini-lo como lei natural, evolução ou qualquer outro princípio, mas ainda assim, Deus lhes escapa. Há mais de Deus do que qualquer conceito é capaz de delinear. À medida que segue em sua busca por Deus, é preciso compreender o melhor que puder que Deus é bem ou incompreensível. Ele é diferente de qualquer outra coisa em sua existência. Não há nada que se compare a Deus e nada com que você possa compará-lo. Esse fato por si só poderá amedrontá-lo diante da grandiosidade de Deus. Em vez de criticá-lo por não se mostrar tão claramente, você deveria analisar por que, como fez o salmista Davi, esse majestoso Deus Preste atenção em você em tudo. Salmos 8, de 1 a 5. Em vez de ficar frustrado por não poder saber tudo a respeito de Deus, seja grato por poder saber alguma coisa. Saber que Deus pode ser conhecido. A perspectiva certa para começar a sua busca por Deus é ter a perspectiva dele. Mas como isso é possível, já que Deus é incompreensível? Felizmente, Deus, em sua sabedoria e amor, se faz conhecido por todos que o buscam com sinceridade. Hebreus 11:6. Em outras palavras, você pode adicionar essa qualidade de Deus incompreensível, transcendente, autoexistente e autossuficiente. Ele é autorrevelador. Os teólogos referem-se a essas qualidades de Deus como a revelação divina, a qual Albert Mohler chama de ponto de partida de todo pensamento genuinamente cristão. A revelação de Deus é um dom a nós concedido, pois ele não somente nos dá informações sobre si mesmo, mas também nos concede a capacidade de compreendê-lo. A realidade da existência de Deus define a visão de mundo cristã a parte de todas as outras. Escreve Mohler, desde o início devemos afirmar que o nosso conhecimento a respeito de Deus é inteiramente dependente do dom da revelação divina. A revelação divina é fundamental para a sua busca por Deus, pois ela oferece o conhecimento necessário para tomar uma decisão fundamentada sobre quem é Deus e sobre como você pode se relacionar com Ele. Obviamente, entre qualquer coisa que pessoa que você conheça, existem dois tipos de conhecimento. Primeiro, existe o conhecimento baseado no que você realmente sabe. Por exemplo, se você conversar com alguém que acabou de conhecer, você irá descobrir certas verdades sobre aquela pessoa. Onde ela mora, em que tipo de atividade ela está envolvida, onde ela trabalha, que tipo de filme ela gosta e etc. Esse tipo de informação é útil, mas não lhe fornece uma noção completa do caráter da pessoa. E é aí que o outro tipo de conhecimento entra em cena, o conhecimento baseado na experiência emocional ou o que você sente em relação a outra pessoa. Simplesmente, conhecer alguém não é suficiente para uma verdadeira ligação. Suas emoções precisam estar envolvidas para que possa decidir se quer ou não passar mais tempo com aquela pessoa. Às vezes, a ligação emocional é imediata. Em outras situações, as suas emoções precisam de um certo tempo para se desenvolver. O processo para conhecer a Deus não é diferente, até mesmo para começar um relacionamento com Ele. Precisamos conhecer certas nuances a seu respeito. Mas como? Mas para que esse relacionamento se desenvolva e se aprofunde, precisamos conhecer a Deus de uma forma mais profunda e experimental. A verdade é preciso ter os dois conhecimentos. Somente conhecer a Deus por meio dos fatos e das razões não irá satisfazer o que o seu coração e a sua alma querem sentir. E somente conhecê-lo por suas emoções e sentimentos não irá satisfazer o que a sua mente precisa saber. Como Deus se revela? Deus é muito sábio. Para que tenhamos uma ligação verdadeira e satisfatória com Ele, Deus sabe que precisamos de sabedoria racional, que nos concede uma ampla apreciação do que Ele faz, e de sabedoria emocional, que nos concede uma ampla apreciação de quem Ele é. Em sua autorrevelação, Deus nos concede esses dois tipos de sabedoria. Deus revela-se à sua mente. Há dois instrumentos dos quais Deus se utiliza para dar-lhe o conhecimento racional a respeito dele: o mundo natural e o mundo escrito. O mundo natural é o mundo criado, que nos conta mais sobre Deus. Ele existe para todos observarem, como o salmista Davi escreveu: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Salmos 19, de 1 a 4. Nesta carta aos Romanos, o apóstolo Paulo amplia a autorrevelação de Deus pelo mundo natural e faz dele um assunto pessoal. Por que as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis? Romanos 1:20. Sempre que estamos expostos no mundo natural, com todo o seu esplendor, ordem e majestade, estamos em sintonia com a revelação divina. A segunda forma que Deus revela-se a nós é por meio da sua palavra, a Bíblia. A revelação escrita de Deus, da sua criação e da vontade de ter um relacionamento conosco. Dedicaremos uma sinalização inteira na sua busca por Deus, a Bíblia. Mas, por enquanto, queremos somente dizer que ele é o livro enraizado na história e nos fatos, que também contém uma sabedoria extraordinária para a vida. Ela pode ser lida objetivamente com grande benefício, como as pessoas têm feito por quase 2000 anos. Ao mesmo tempo, existe algo sobre o fato de Deus ter criado o mundo e sobre a palavra dele, vai além dos fatos e da sabedoria racional. Quando você se dispõe a observar um pôr do sol brilhante ou um contemplar milhões de estrelas, não consegue evitar o pensamento de que existe algo além neste mundo natural do que a pureza, a pura razão e a ciência. A sua mente pode ser informada por aquilo que você vê, mas o seu coração e a sua alma são elevados para a beleza e pelo milagre do que você está vivenciando. Da mesma forma, quando você lê uma passagem nas Escrituras, ela envolve tanto o seu coração quanto a sua mente, pois você percebe que quando lê a Bíblia, está conectando-se com o autor de um nível pessoal. Deus se revela ao seu coração. Há somente duas maneiras em que Deus conecta-se com seu coração. A primeira é através da convicção que você possui de que há algo a mais em sua vida e que você pode vivenciar com os seus 5 sentidos. As pessoas podem até tentar, com a sua racionalidade, negar que Deus existe, mas os seus corações contam uma história diferente. Como explicou Salomão, isso deve ser o fato de que o Criador colocou em seus corações um anseio por algo além delas mesmas e das finitas experiências em seus corações. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. A outra ligação que Deus fez conosco foi por meio de seu Filho, Jesus Cristo, pelo fato de não podermos nos conectar a Deus em um nível visual. Ele nos deu uma imagem visível dele, mesmo por meio da pessoa de Jesus. Deus se fez carne, João 1:14, Colossenses 1:15. Quando Jesus viveu na terra, as pessoas foram convidadas a se conectar emocionalmente com ele. Jesus as tocou, as curou, orou e afligiu-se por elas. E agora, quase 2000 anos depois, nós temos a mesma oportunidade de nos conectarmos com a Deus emocionalmente através da obra da pessoa de Cristo. Ao mesmo tempo, ter a convicção de que Deus é real e senti-lo por meio de Jesus são coisas que você pode verdadeiramente conhecer. Há o suporte de uma evidência científica que diz que nós somos ligados a Deus. Portanto, as suas sensações internas estão aí por uma razão. Do mesmo modo, você não precisa acreditar em Jesus apenas com o seu coração. Você pode saber que ele realmente viveu, morreu e ressuscitou diante dos relatos de testemunhas e registros históricos, algo que iremos tratar mais profundamente na quinta sinalização. Seguindo em frente com o coração e mentes abertos. Esperamos que a sua busca por Deus esteja começando a tomar um caráter de urgência e importância. Saber que você pode realmente conhecer Deus, tanto com sua mente quanto com o seu coração, deveria motivá-lo e abri-lo para as verdades emocionantes e transformadoras sobre Deus. No próximo capítulo, Em Busca de Deus, vamos expor algumas razões do porquê você poderá realmente saber que Deus existe e, ao sabê-lo, acreditar de todo o coração que ele o ama e que quer ter um relacionamento com você. Hoje nós encerramos, então, a última parte do capítulo 4. Até amanhã, se o Senhor permitir.